Olá, aqui é o João Rafael do Trianon. Nós também estamos na Web Rádio Fora do Eixo, a voz do circuito conectado em mídia livre.